Sabe aquele livro que você já leu e gostou, mas agora está juntando poeira na estante? Por que você não doa a quem realmente precisa? O Ministério Público de Minas Gerais implantou o projeto Leitura para a Liberdade. O objetivo é a ressocialização dos presos do presídio de Capelinha. A leitura irá ajudá-los a se reinserirem na sociedade, trazendo segurança para todos nós. Para doar os livros, entre em contato com a Promotoria de Justiça de Capelinha pelo telefone 3516-1817. 3516-1817. Um projeto do Ministério Público de Minas Gerais e do Grupo Centelha de Luz.